Organize-se. Organize-se. Com Suzane Castelar. Agora você vai entender melhor que ser organizado é ter um estilo de vida prático. Com o conhecimento, as técnicas e os vários produtos organizadores encontrados no mercado, sua personal organizer vai poder trabalhar toda a sua residência, seu escritório ou qualquer ambiente que necessite de organização. Para mais detalhes, envie um e-mail para suzane.castelar@gmail.com. Castelar com dois L's. A organização é um meio de multiplicar a força de um indivíduo. Peter Drucker.